que no deserto toda casa onde vive um labrador pode crer que Jesus Cristo está por perto. Nazareno, tu olhar meigo e puro, amparai nosso querido labrador. Dê a ele muita força para a luta, dê a ele esperança, paz e amor. Nós somos a cultura. CYJ 269. Ondas médias, 1420 kHz. Rádio Cultura, Umuarama, Paraná, Brasil. Na internet, culturaumuarama.com.br. Cultura. Cultura. Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Pensou farmácia, nem precisa procurar. Aqui é mais barato, pode comparar. Confiança e credibilidade. Ultra Popular, em 3 endereços em Umuarama. 2 na Paraná, uma pertinho da Praça Santos Dumont e a outra pertinho da Praça Arthur Thomas. E a terceira na Praça Miguel Rossafa. A farmácia mais barata do Brasil. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Quando lhe faltarem palavras, deixe a Clante Joalheiros falar por você. Fabricação própria de joias em ouro e prata. A Clante está há 40 anos no mercado Joalheiros de Umuarama. Fabricação própria de joias em ouro e prata. Alianças, anéis, brincos, pingentes, correntes e pulseiras, ocas e maciças. Joias para formatura, joias personalizadas e pingentes de nome. Você já sabe, a joia dos seus sonhos está na Clante Joalheiros. Avenida Tiradentes, 3013. Fones 3624-7007 e 3624-1517. Clante Joalheiros. Qualidade que dá brilho a seus olhos. Viaje tranquilo com a Quintur Turismo. Compras em São Paulo, Brasil, 25 de março. Saída de Umuarama e região, toda quarta e domingo. A Quintur tem o melhor preço, conforto e qualidade. E atenção, a Quintur traz também a sua encomenda de São Paulo. Anote aí o WhatsApp da Quintur, 44 998234390. Fale com quem ou Viviane. Quintur Turismo, confiança, comodidade e segurança sempre. Mundo vê, o Mercadão dos Óculos quer o melhor pra você. O que era bom, ficou ainda melhor. A promo todo dia do Mercadão dos Óculos está de volta, com ofertas imperdíveis. É uma promoção diferente para cada dia da semana. Vai deixar essa super vantagem passar? É claro que não, né? Corre pro Mercadão e venha garantir nossas super promoções que foram pensadas especialmente para você. Antirreflexo grátis, armação em dobro e muito mais. Mercadão dos Óculos, aqui você vê vantagem. Avenida Paraná, próximo ao Planeta Jeans e ao lado da nossa casa. Mercadão dos Óculos. A Alcla Lingerie está com a segunda edição do Julho Pink, um mês repleto de promoções, sendo cada semana uma sessão diferente. São peças com 20% de desconto, podendo parcelar em até 3 vezes sem juros. Aproveite para renovar suas lingeries com peças de excelente qualidade e preço baixo de verdade. Venha conferir Alcla Lingerie, Avenida Paraná 4269, fone WhatsApp 44 999464666. Um show de rádio. Que tal uma renda extra vendendo os produtos mais amados do Brasil? Venha ser um revendedor ou boticário e faça seus próprios horários trabalhando em casa. Revendedores ou Boticário tem um aplicativo exclusivo para comprar de forma rápida e sem sair de casa. Promoções especiais e até uma loja completa com produtos para pronta entrega. Seja um revendedor ou boticário. Cadastre-se agora mesmo em revenda.boticario.com.br e transforme sua vida. Rádio Cultura. Você já conhece a MZ Visual? Não! A MZ Visual é uma gráfica rápida e agência criativa. E para facilitar a sua vida, atendemos online com muita qualidade e agilidade. Somos a número 1 em Umuarama e região em bandeiras de calçada. Entre agora mesmo em contato pelo nosso WhatsApp 449-8423-4586. MZ Visual. Rádio Cultura. No coração da cidade. Ô companheiro, onde é que você vai com essa extensão toda remendada? Ué, vou ligar a betoneira pra fazer o concreto. Mas rapaz, com esses remendos e esse chão molhado, o que tem de concreto mesmo é a chance de você acabar tendo um acidente. Se liga! Em reforma ou construção, muita atenção para evitar o choque elétrico. Se liga, da sua segurança, a gente não desliga. Confira as dicas de energia segura no YouTube da Copel. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Rádio Cultura, no coração da cidade. Vem que a festa já começou. Vem que o aniversário do Planalto chegou. Vem que o aniversário do Planalto. Vem que essa festa é alegria. Aqui tem qualidade, tem economia. O nosso compromisso com você é todo dia. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais. Mais um campeão de audiência. Programa Aconteceu. Em 5 segundos, na Rádio Cultura. Programa Aconteceu. Aconteceu. 30 anos patrulhando a cidade. No ar. A verdade nua e crua. Aconteceu. Os fatos policiais do dia a dia. Programa Aconteceu. Na Cultura, Edivaldo Domingos. Aconteceu. Oito horas, 2 minutos da Grande Umuarama. Está entrando no ar, o programa Aconteceu e a partir de agora, as principais broncas, as principais informações, tudo que mobilizou o setor policial nas últimas horas em Umuarama e toda a nossa região. Você que esteve até agora com o Boni, o bonitão da nossa Rádio Cultura, ouvindo a boa música sertaneja. E ainda, acompanhando aí, muito pessoal brincou hoje com você, hein, argentino? Muita gente, muita piada, muita coisa boa. A partir de agora, informação, depois tem Rosi Alves, que já está aqui nos camarins da Rádio Cultura se preparando. Ela que chegou logo cedo, estava no camarim passando ali um creme do Boticário. Já, já ela assume aqui o comando. Eita, dona Rose, pensa num perfume. Fume cheiroso demais. Eita, Rose, parabéns, viu? Escolheu muito bem o perfume. E a gente trabalha aqui com um prendedor, mas bora lá! Vamos com as broncas. Olha, suspeitos de explodir a agência bancária são alvos de operação da Polícia Civil aqui em Umuarama. Lembra daquela explosão que aconteceu no Sicoobi? Pois é, a polícia continua dando sequência às investigações. E mais, você vai ficar sabendo de um fato de lesão corporal registrado aqui em Umuarama, no Jardim Morumbi. Aconteceu. Aconteceu e você fica sabendo de tudo. Tem incêndio também na cidade de Mariluz. Tem homem preso por embriaguez ao volante em Cidade Gaúcha. Tem homem preso por violência doméstica em Cruzeiro do Oeste. Tem homem preso também por violência doméstica em Tapejara. Aconteceu, é isso mesmo. E aqui você sabe de tudo. Bandidos armados roubam caminhoneiro que fazia entrega em Rio Bonito, que é um distrito ali de Francisco Alves. Olha, você vai ficar sabendo também, na cidade de Porã, tem furto de motocicleta. O Jaguara deixou a moto de madrugada com a chave na ignição. Aí a bandidagem leva mesmo. Aconteceu, é isso mesmo. Mais casos de violência doméstica. Casos de violência doméstica que explodiram neste final de semana. Está no ar o Aconteceu. A cidade, no giro natural do seu dia a dia, registrou no livro de sua história nas últimas horas mais do que fatos e notícias. A cidade viu nas últimas horas acontecimentos que irão influir sensivelmente na vida das pessoas. Agora, a cidade ouve o balanço geral de todos os fatos que mudaram a vida das pessoas. Está entrando no ar, no som da Rádio Cultura, mais uma edição noticiosa do programa Aconteceu. Aconteceu. A história verdadeira do que ocorreu no submundo do crime, na vida da cidade. Horas e 5 minutos da Grande Umuarama, 8:05 da capital da miséria. Deixa eu dar um abraço aqui pra Roseli Mateus, já tá lá no batente, firme e forte, fazendo as suas placas. Ê, Roseli Vedeguerra, deixa eu ver o que mais. Ah, mandou um bom dia só. Ixi, tá pobrinho hoje, mandou só bom dia, que miséria. O Josué não, o Josué já gravou um áudio aqui de 3 quilômetros, né, Josué? Bom dia, cadê o diacho da Praça da Setinha? Pronto, agora sim. Bom dia, Edivaldo Domingos. Um final de semana que o futebol deu a lógica. Os grandes clubes venceram. Flamengo, Corinthians, Palmeiras. O Corinthians deixando o Vasco lá na zona de rebaixamento, do jeito que eu quero. A novidade é o seguinte, está chegando o Dia dos Pais, Edivaldo. É verdade. Que vontade de ganhar um vale-sorte. O escorpião do seu bolso cada vez mais mansinho. A saudade da Kombi só aumentando. Um bom programa para você, Edivaldo. Valeu, seu Josué. Ô, Josué, vem aqui uma hora. Passa aqui até as 9 horas. Não, passa aqui depois das 9 aí, Josué. Tá com saudade do Vale da Kombi? Eu levo você ali. É pertinho aqui da rádio. Né? Ele tá com saudade? Vamos lá. Fazer umas fotos, uns filmes, uns clipes. Um TikTok, né, Rose Alves? É, a gente faz lá. Tirou uma foto dele da Kombi em cima, do lado. Ô, Josué! Tá com saudade? Passa aqui! Ronaldo, lá do Ouro Branco também. Olha lá. Ronaldo Ouro Branco tá ligadinho também, tá aqui. Ô, Ronaldo, mandou uma foto sua. Ronaldo, eu não esqueci não, filho. Você falou que ia mandar pra mim um áudio, você cantando uma nova música. Eu achei aquela uma, viu, doido? Vou te dar o prazo até o dia 10. Depois do dia 10, sucesso exclusivo do Ronaldo. Eu achei a vinheta dele. O fiado da mãe, a Silvana, ligou pro Marcinho, mas sem tirar, ela tirou tudo, mas eu consegui achar. Tenho ela agora, viu, Ronaldo? É, filho, você fica esperto, doido! Agora tropa de chupa, bicho, pra pegar! Tropa de elite, osso duro de ruê! Bom dia, Silvana Santos! Campeã de bicho, pode parar com essa história de se fazer me defender! Ah, o pessoal tá fazendo ameaças aqui que você não tá vendo, Rosi Alves. Ronaldo, Silvana. É, velho, segunda-feira a gente começa agitado. Ô, Cleonice dos Santos, um abraço. Bom dia, Cleonice dos Santos. Dia de Valdo Minga, Cleonice dos Santos, da Praça Tamoio. Já comecei a curtir o canhão da notícia. Tchau, obrigado. Mas é a minha assim que tá tendo depois do argentino. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Vai, Corinthians. Vai, patonga da milonga. Bom dia, Edivaldo. Oh, bom dia, Rose. Anuncia mais certo aí a tua viagem, a tua excursão para Aparecida do Norte. Que... Ah, tem muita gente perguntando. Ei, então já anuncia aí. Eu já tô me preparando para começar a fazer minhas plaquinhas de gesso 3D. Olha. Vamos que vamos trabalhar. Bom dia, minha amiga Rose. Tá aqui do lado, dando bom dia para você. Minha grande amiga. Ixi, Maria. Ó. As duas trocando a língua. Grande amiga. Olha, olha, olha, hein? Tô com ciúme já, hein? Olha, até eu ver aqui quem tá mandando alô aqui. A Silvana Santos mandou aqui. Josué, de novo, Josué. Que você quer, doido? Com certeza, Edivaldo. Eu vou aí pra conhecer a Kombi. Só que eu não quero ir a pé, não, Edivaldo. Então, vai de Tem Kombi. Tem que contratar uma limousine. É um dia muito especial. Eu não quero andar a pé, não. Chega a andar de bicicleta o dia todo, Edivaldo. Valeu, doido. Bora com informação agora, a partir de agora, a informação aqui no programa Aconteceu. Chega, porque final de semana foi de festa, viu, argentino? Fui lá na casa, no bar do Vardi, no Jabuticabei, no aniversário do Juninho. Nós cantou parabéns e nós foi até meia-noite lá tomando cerveja. Ô, Juninho, um abraço, hein? Um abraço aí pro pessoal do Parque da Jabuticabeiras, ligados no programa Aconteceu. Foi lá no aniversário do Juninho, filho. Ai, praiu lá. Programa Aconteceu. Peraí, tem mais uma luz. Patrulhando depois a do cidade. Sábado. Depois do sábado, sábado, né, foi? Lá na casa da dona Ivanilda. Passamos a noite também lá. É, jantando lá, foi até madrugada também, né? Só jantando, enquanto a Rosi Alves dormia, muita coisa acontecia. Tadinha, tava dormindo logo cedo, né? Bora lá agora com bronca, bora começar o programa. Agora sim, Rosi, agora já fez a abertura, já mandou os abraços, já mandou os alô, e agora vamos de bronca. Olha, ontem tivemos... Como aconteceu? Aconteceu essa. A bandidagem não tem vez. Não sei de nada. Aconteceu. Aconteceu. É, com a bandidagem não sei de nada. Mas é assim, a Polícia Militar de Umuarama, gente, olha só. Pega a visão aí, argentino. Com a ocorrência atendida pela PM ontem por volta das 19 horas, lesão corporal, violência doméstica e desacato. Olha só, pega aí as ideias, gente. Aliás, vai preparando aquela música, A Grande Família, Rose. Enquanto eu falo aqui a bronca, no finalzinho nós vamos soltar em homenagem aí a esta família. Olha o trabalho que eles deram para a Polícia Militar, Jardim Morumbi, ontem às 19 horas. Segundo as informações, no local a solicitante estava alterada emocionalmente e chorava muito. A informação de que ela tinha também diversas marcas no braço devido às agressões sofridas pelo marido. A vítima ligou para o sogro. Olha só, ela estava com algumas agressões que ela sofreu ali pelo marido. E aí ela ligou para os sogros. Para o sogro e para a sogra, para ir lá. E quando chegaram, teve lá um desentendimento. E a sogra foi agredida pela sua nora. A sua nora, que era vítima, com tapa na cara. Em todo momento, diversas ameaças foram proferidas pelas partes, ambos, que foram separadas assim que a equipe da Polícia Militar chegou ao local. No momento do encaminhamento, preste atenção, olha lá. O pau torou até a PM chegar. E aí, quando os policiais chegaram, os policiais ouviram ali as partes desse piseiro desgramado, dessa confusão do que prococa dos infernos. E aí os policiais estavam encaminhando ali o indivíduo para a delegacia. Só que o seu pai, ele entrou dentro... Gente, pega a visão aí. o pai do rapaz, o suposto agressor, ele entrou dentro do camburão da polícia militar e se negou a sair, dizendo que ninguém ia levar o seu filho preso. A informação de que, pelo crime de desacato, ele também foi então detido e seria encaminhado à delegacia. E aí a mãe do autor, ela também conseguiu ali proferir diversas ameaças à equipe da Polícia Militar, dizendo que não podiam levar o filhinho dela. Olha só que rolo e confusão foi ali no Jardim Morumbi ontem por volta das 19 horas. Então, diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia de Umuarama. Rolo e confusão. Era só pro rapaz ir preso, né? E aí, quando chegou lá a sogra, a nora já lhe deu um tapa no pé da fuça. E aí a confusão aumentou mais. Policiais então tentaram fazer a prisão do indivíduo ali. Ele foi colocado na viatura, o pai entrou dentro, falou, não, ninguém leva, foi junto. A mãe também foi junto e foi todo mundo parar na delegacia. Ele é muito unida e também muito oriçada. Brigam por mas acabam pedindo perdão. Cutuca pai, cutuca pai, pirraça mãe, pirraça filha. Também sou da família, também quero pirraçar. Cutuca pai, cutuca mãe, cutuca filha. Todo mundo catucou. Cutuca pai, mãe, filha. Eu também sou da família, eu também quero catucar. Eita, piseiro desgramado. Essa grande família, os quatro foram levados aí para a delegacia. Aconteceu. Que família, hein? Que família unida, foi presa unida. O que acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui. Aconteceu. É, vai, vamos então pro intervalo. Às 8 horas e 15 minutos, tá na hora do intervalo. Daqui a pouco eu volto. Tem aí um acidente, um atropelamento ontem. Uma criança, uma menininha, acabou sendo vítima de um atropelamento ali no Jardim Primavera. 16h30, gente. A criança estava na calçada, resolveu atravessar a rua, momento em que vinha ali o condutor de um veículo Onix, e aí aconteceu o acidente. Já, já, todos os detalhes. Drogarias Ultra Popular. Informa a hora certa. Na Cultura 8:16. Drogarias Ultra Popular. A farmácia mais barata do Brasil. Com 3 unidades em Umuarama. Fique por dentro de tudo que acontece em Umuarama e região. Acesse nosso Facebook, Cultura Umuarama. Paiol Festas e Eventos. Um cantinho especial para você. Dançar, sorrir, fazer novas amizades e curtir uma música gostosa. Baile todas as sextas e sábados e sempre com atrações especiais. Em um ambiente saudável e com segurança. Uma puja de latão. E a cada 2 meses, o Paiol apresenta Nos Embalos do Flashback. Uma volta aos anos 70, 80 e 90. Venha para o Paiol Clube de Umuarama, Avenida Portugal, em frente ao Português. Uma empresa Batistela Eventos. Cultura. Se você não consegue ver bem as coisas de perto, está esticando o braço para ler? A Ótica Sol tem a solução para você. Na Ótica Sol, você tem óculos de grau, óculos de sol e lentes oftálmicas. E continua a promo. Compre um e leve 2 da Ótica Sol. Isso mesmo, compre um e leve 2. E tem mais, uma super novidade. Armações com sua própria marca. Marca de armações da Sol. Confira. Rua Curupaí, 3.396. WhatsApp 44 99980171, em Umuarama. A maioria das pessoas adoram cozinhar, seja uma refeição para a família ou aquele cafezinho para os amigos. Agora, quando o gás de cozinha acaba, é aquele desespero, não é mesmo? Eu nem me preocupo mais. Ligo na hora pro pessoal da Chama Gás e Água e eles vêm correndo trocar meu botijão. Chama Gás e Água, Avenida Rio Grande do Norte, 6015, fone 2030-3373 ou 99880-5746. Ficar sem gás de cozinha? Nunca mais! O consumidor de energia elétrica tem direitos e deveres. Na Copel, o seu direito é nosso compromisso. Você pode escolher a data de vencimento mensal da conta de luz para que ela se ajuste melhor à sua programação. Dá para pedir a mudança pelo copel.com. É rápido e fácil. Saiba mais no site copel.com/direitos e deveres. Copel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado. Sintonize o clima da estação. Sintonize Cultura. A rádio que faz o clima. Rádio Cultura, 60 anos no ar, ao lado dos melhores ouvintes do mundo. Está no ar a campanha do agasalho da Rádio Cultura. Quanto mais gente, mais quente. Então vem com a gente. Doe um agasalho. Entregue a sua doação na sede da Rádio Cultura, Rua Doutor Camargo, próximo ao Big Plano. Já no entroncamento com a PR-490, que dá acesso à cidade de Altônia. Durante os procedimentos, eles abordaram então ali a Mercedes-Benz van. Essa van estava carregada com 14 pneus de origem estrangeira, vindos do Paraguai. Em entrevista com o condutor, um homem de 36 anos, ele disse que comprou os pneus em uma borracharia lá na cidade de Guaíra e queria levar para Campinas, São Paulo. É, comprou no Paraguai, né? Guaíra, mentiroso! Após orientação do delegado da Polícia Federal, o condutor, então, foi qualificado pelos policiais militares e liberado. Já o veículo e a mercadoria foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal em Guaíra. Já mandando um abraço, hein? Mandando um alô, um abraço ao pessoal que está nos acompanhando aí pelo aplicativo Cultura Moarama. Tudo certinho, pessoal ligado aí pelo aplicativo. É, tá aqui, ó. Silvana Santos já tá aqui me dizendo. está acompanhando lá pelo aplicativo. Valeu, Silvana. Grande abraço. É isso aí, pessoal que está trabalhando, gente, que vai trabalhar, não pode levar o radinho. É só levar o celularzinho, que todo mundo acompanha hoje, né? Virou um documento. E aí você acessa lá o nosso aplicativo. Tem a vinhetinha dele aí, Rose? Então, bora lá! Acesse nosso Face. Fique bem informado. Facebook Cultura Umuarama. Bora lá, essa aí é do nosso Facebook, bora lá pro aplicativo. Fique por dentro de tudo que acontece em Umuarama e região. Acesse nosso Facebook, Cultura Umuarama. Até amanhã nós acerta, gente, é que é muita vinheta. Acho que é de número 381, Rosa, aperta aí, 381, mas é simples, gente, eu vou mesmo fazer a vinheta. Vai lá no Play Store do seu celular, é isso mesmo, vai lá onde você compra seus aplicativos, digita lá, Cultura Umuarama, vai aparecer a logo da nossa rádio, preta, laranja, que você já conhece, escrito lá, Cultura Umuarama, Rádio Cultura de Umuarama. Clica lá, baixa no seu celular. Olha, é um aplicativo leve, não usa muita memória no seu celular. E aí, toda vez que você quiser ouvir a rádio, aonde quer que você esteja, até debaixo d'água, se o seu celular for bom igual o da Rose Alves, você está dentro da piscina, você clica lá e pronto. Você vai ouvir a rádio quando está viajando, está no ônibus, está na circular, está trabalhando, deixa o celular no bolso ali, ó. Ouvindo a Rádio Cultura. Bota no ar, Rose! Baixe agora no seu celular o aplicativo da Rádio Cultura e ouça a nossa rádio na palma de sua mão. Pronto, viu? Simples, ouça a nossa rádio na palma da sua mão. Ei? Não vou falar não. Bora lá, vamos com mais informação. A Rose Alves daqui a pouco vai contar que tem muita novidade ainda no aplicativo, tem muita informação e blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Deixa eu ver o que mais, Rose. Bora lá com informação. Olha, homem é preso por embriaguez ao volante. Deixa eu ir por mais. Vai que eu falo depois da fora. Ai, que dia. Segunda-feira, eu tô com uma preguiça de trabalhar. Que inferno. Nossa Senhora. Hoje eu quase não vi, Rose. Hoje eu quase que não vim. Falei, hoje eu vou deixar pra Rose fazer o programa. Mas aí como eu tô com um livro de bronca, falei, bora lá. Então, não, hoje dá pra fazer um podcast, né? Podcast, eu ouvi os áudios daquela Luísa Lima. Meu Deus do céu. É, Hélio Gastão. O Hélio Gastão tá aqui. Não ri não, Rose, que você também, quando você manda os áudios lá, que é 3 dias pra me ouvir. Tem que acelerar no 5. Ah, entendi. Edivaldo! Você não está na palma da minha mão. Está no meu bolso. Oi! Tá com o celular no bolso, ouvindo a gente, o Hélio Gastão, lá na Tonga da Milonga do Capuletê! De onde que ele mora mesmo? Cadê? Juara. Lá em Juara. Olha só, gente. O Hélio tá lá em Juara, lá no Mato Grosso, lá na Fazenda. E tá ligado na Rádio Cultura. Valeu, Elião. Um abraço, meu irmão. Ligado na gente aí, beleza? Não sabe onde ela veio, né, Rose? E a Roseli, olha aqui. A Roseli Matheus mandou uma caixa de abeia aqui, que ela tá ouvindo a gente lá também. Ela falou que o Vardeci comprou. Olha o tamanho da caixa que o Vardeci comprou pra ela, viu? Ó. Uma Voxstar. Olha o tamanho da caixa. Ela tá sonorizando ali pra Vila Rural inteira, que ela mora lá na fazendinha, né? Ei, Roseli Matheus, grande abraço. Agora ela tá lá em cima tratando as galinhas e tá ouvindo nós. Valeu, Roseli, um abraço. Olha, homem é preso por embriaguez ao volante em Cidade Gaúcha. E ainda, mais um caso